Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Convido vocês para fazer uma das viagens mais importantes de suas vidas. É uma viagem onde apenas mostrarei o caminho. É uma viagem que se faz sozinho. Abra sua mente, seja consciente. Viagem interior, tem coragem. Vem com a gente. Fala isso aqui, deixa comigo, mas você não é de nada. Não sabe nada. Mensageiro da verdade, tua vida, tua luta, enfrentar dificuldade. Muitas coisas acontecem na sua frente, do seu lado. Coincidência é o destino disfarçado de acaso. Aqui não tem criança, mas tem sangue de moleque. Quinas já passou dos 30, parece que não cresce. Síndrome de Peter Pan, não sei se pão. O assunto é complicado, melhor deixar pra amanhã. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Quinas. Na escola me zoavam sem bop com as mina. Repeti a sétima série e também a quinta. Colegial foi supletivo, faculdade é a vida. Tanta bosta dando errado, tanta coisa me enlouquece na balada. Só mentira, bombadinho, piriguete. O bagulho é muito simples, será que ninguém percebe? Eles fingindo que tem grana, elas se achando as paniquete. Mas isso é assim mesmo, não vou nem ficar estressado. Cada um com seus problemas, suas conquistas, seu passado. Olhe pra si mesmo, não consegue, é embaçado. Então escolhe seu veneno e vá ficar anestesiado. Fala isso aqui, deixa comigo, mas você não é de nada. Não sabe nada. Punchline talvez nunca vai encontrar. Na primeira estrofe mandei vários, depende do que quer achar. Altas ondas tão rolando sozinhas ali no mar. Então rema, dropa, bota pra baixo, vai surfar. Que porra de amigo, rouba a brisa, serra a breja. Seu ataque é só defesa, só critica sem clareza. Fala mais que papagaio comentando a vida alheia. Xarope falando groselha, egoísta de primeira. E o meu som, tá bom, cê pode não achar aquilo tudo, mas vamos combinar, tem muita coisa estranha nesse mundo. Brasil, país multicultural, sertanejo universitário, funk, carnaval, fazer a cabeça nacional. Rap, break, DJ, MC, grafite. Isso é cultura hip hop, respeite, acredite. Preconceito infelizmente ainda existe. Pra relaxar eu vou ouvir aquele som do BB King. Que? Guinas branco canta rap e ouve blues? É isso mesmo que você ouviu, tio, vai tomar no cu. Rock, rap e R&B vieram do blues. Então quebre preconceito e não viaja no bagulho. Fala isso aqui, deixa comigo, mas você não é de nada. Não sabe nada. Sabe de nada. Que eu te quero tão bem, porém ninguém é dono de ninguém, meu bem. Você não sabe o que eu sei, neném. Suas agressões não fizeram bem, eu nunca gostei. Coração dilacerado, mas seguindo com a minha vida. Mulheres problemáticas com tendências suicidas são bem mais perigosas das que trabalham nas esquinas. Larga delas é mais difícil que largar cocaína. A vida é tipo um jogo onde é necessário persistir. Fundamental é se levantar mesmo depois de cair. Ganhe, roube, ame, traia. Faça sua escolha, mas assuma suas paradas. Se for falar mal de mim, me chama, faça direito. Eu também sei coisas terríveis ao meu respeito. Antes olhe pra si mesmo e separe teu veneno. Você pode não gostar do que encontre aí dentro. Fala isso aqui, deixa comigo.